Olá, meu nome é Pedro Paus e este é mais um episódio do vosso podcast de música portuguesa, o Brandos Costumes. Hoje, como sempre, vamos ter um episódio recheado de música. Vamos diretos para Luís Cília com O Mar Não Precisa Ter Ondas. Comprimidos para dormir. Desde que a vi, que não consigo mais dormir. Menina azul. E penso em ti a toda hora, penso em ti pela noite fora. Menina azul. Somos como os caminhos paralelos que se devem separar, que se cruzam no infinito. Eu para o meu lado, você para o seu lado, cada um para o seu lado, neste caos infinito que é o universo do amor. Contigo pelo jardim, amar é tão bom. E a mão pela mão e o pé pelo pé. Não é, pois é, ou se é.

Estivemos a ouvir Luís Cília com O Mar Não Precisa Ter Ondas, Enapá 2000, sim, são mesmo os Enapá 2000 com Menina Azul, e depois Pilar com Cidade a Arder. A seguir, vamos ouvir os Anaifa com Rapaz a Arder. Há muitas coisas a arder esta semana. Numa falha de enganar o pé, numa falha de enganar o chão. tenta de pasmar até um cão. Tivemos a ouvir a Nafa com Rapaz a Arder, é ouvi-los dos Banda do Casaco, é tão fácil dos Rádio Macau e agora vamos ouvir Direitos ao Sul de Bamboo Beat. na hora. Eu quero dançar, dançar, DJ, pô-me doida. A pular, a saltar. Ninguém leva a mal brincadeiras de férias. É tudo leres e é natural. Passar o tempo sem preocupações. Para me divertir, não quero confusões. Sai, para o mar vai, cruzar. Faz com depois desta música incrível dos Babu Beat, vamos ouvir É Difícil dos Censurados, porque, pelos vistos, este tempo é difícil para muita gente. Espero que esteja tudo bem convosco. Vamos arrancar. Tivemos a ouvir É Difícil dos Censurados e o Wrong Wrong com o Enforcado. Este é mais um episódio do Brandos Costumes, este com uma temática mais generalista. Eu sei que muitos de vocês preferem os episódios de entrevista, por isso vão ter que esperar 15 dias e ver quem é que vai vos calhar na rifa. Já sabem, o meu nome é Pedro Paulo. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, é só enviar para pedropaulo@brandoscostumes.pt e eu prometo que respondo. Se quiserem saber alguma coisa mais sobre o podcast, vão a www.brandoscostumes.pt e pronto, eu acho que é tudo. Se quiserem dizer mais alguma coisa, já sabem, enviem mensagem. Não se esqueçam de ser altamente e vamos ouvir ainda mais Frodo, ele que já foi entrevistado deste podcast com Vou Acordar, onde? No Paraíso.